quiet. Vi quem só andava com o mesmo chinelo, com preço de uma casa no seu sapateiro. Olhei pro braço dos cria, tá geral de Rolex. Finalmente pude entender porque tempo é dinheiro. E eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários. Tirando o lazer de poste, peitada, lost, tudo. Movimento suspeito, pediram pra encostar. O doc tá no meu nome, é o que te deixa puto. Só pode ser brincadeira, começa a perguntar. Tem coisa errada na fita, filhão, cê tá com quem? Sou eu por eu, doutor, sei, parece conto de fada. Vai no histórico do Mac, vê quem seu filho ama. Achou mesmo que o herói dele é ser alguém de fada. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcancem. Sua filha é danada, ela gosta de meter dança. De segunda a quinta na zona sul, ela é santa. Mas senta pros cria no baile toda semana. É que enquanto doutor capotos de raça no soco, ela tá falando que ama ver um preto no topo. Imagina seu moço neto com esse biotipo. O mais fácil é eliminar todos esses garotos que anda de cara fechada e não tem medo do mal, não. Fuma na fora, chefe sempre no bolso com a fauna. Boné Nike tampando o olho, que é pra não enxergar as feridas da nossa alma. Vê se na delegacia seu papo se sustenta. Era ontem que nós vendia, hoje nós tá comprando. Nunca queimei largada, sou incansável, mano. Igual suas piadas racistas, corredor queniano. Tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários. Perguntam se eu não me arrependo do que tenho dito, mas não se arrependem de Jennifer, Cauãs e Agatha. Nós aqui carregando o peso do mundo nas costas, por coisas que nem o peso na sua consciência apaga. Eu tô puxando a boia pra ver se os otários afundam. Tipo esses caras que acham que mulher preta é bunda. Privilégio branco é esses white trap que pede grana pro pai pra abrir sua primeira banda. 171 pra mim não é mais crime, seu guarda. É o número em milhões de streamings no Spotify. Quer me matar com G3, mas cê paga 3G pros seus menor me ouvir na rua se tiver sem Wi-Fi. No meu AP jacuzzi eu abri mão da Uzi. Tô sempre ouvindo Pose com o então clássico. Mais um moleque fuzi, o quente estado febril. A foto do meu Brasil saiu dose sem cruz. Querem nos botar na cruz, toda semana é santa. Abrir a porta do fundo, mas não vou pra caçamba. Entrei no carro e acelerei, isso aqui é Panamera. Eu não vou tirar o pé, pô, nem se quiser cês me alcançam. Tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam.